faz tanto tempo que daqui você partiu. E até hoje eu ainda sinto frio. O seu calor já não me aquece mais. Mãe, esta saudade que fere o meu peito, de hora em hora ela me deixa mais sem jeito. Eu simplesmente vou vivendo por viver. Mãe, a nossa casa tão vazia e tão estranha, pois a saudade de você ficou tamanha. Quanta falta teu carinho me faz. Mãe, ai que vontade de deitar-me nos teus braços, no teu afago descansar do meu cansaço, e no silêncio ouvir a sua voz. Mãe, você agora está num mundo diferente, no céu azul bonito bem longe da gente. Talvez você não sinta saudades daqui. Mãe, ainda olhe o seu retrato colorido, e disfarçando ainda mostro o meu sorriso, pra não mostrar que estou chorando outra vez mais. Mãe, chegando a noite quando tudo escurece, ajoelhado me ponho numa prece, e o meu pedido é pra você ser feliz. Mãe, peça pra Deus guardar no céu o meu cantinho, pois quando eu chegar no fim do meu caminho, irei correndo ficar perto de ti.